atenção e não vou parar, parar. Passei as noites em claro, meus pensamentos viajam frequências em segundo. O que será meu estado? Ajoelhei uma pá de vez, não encontrei resposta. Pressentimento ruim de algo que virá e ninguém gosta. Jesus sentiu medo também, suor virou em sangue. Não conspirou contra os espinhos, manteve avante. Deixou o exemplo que me fez um homem guerreiro. As consequências é mato, não tema o pesadelo. Na fúria confie em Deus e nada lhe acontece. Tu sonda os pensamentos, o coração não desfalece. Sei que não é tão fácil assim, mas devo acreditar. São 4 horas da manhã, a noite demora a passar. O que fazer, o meu sono desapareceu. Liga pra quem não sou, eu só confiei em Deus. Depois que ele me tirou do mundão bem louco, os gritos cresceu, os dóis, a bocazinha pulsou. O anjo que está na minha frente, sei, não apartou. Ouço uma voz me dizendo, vou lhe falar quem eu sou. E pra você tem um recado pra te entregar. Preste atenção no que eu falo, atente a escutar. Eu tô aqui na missão, levando a Deus pros irmãos. Nem me liguei que estava tendo uma visão. Será que é da minha cabeça a alucinação? O anjo exclamou dizendo, não duvides, creia. Estou aqui, fui enviado, nada te rodeia. Por um momento eu fixei meus olhos no céu e perguntei o seu nome, me chamo Gabriel. Sou um dos 7 anjos que está perante Deus. Te trago aqui boas novas, os mensageiros sou eu. E começou a dizer pra mim o que eu passaria. Não queira voltar atrás, segue os destinos da vida. É bem-aventurado aquele que te escutar. Decredita a pregação, pois nela Deus falará. Pra divertir os monstros que estão no crime, andando como um escravo, chegados não subestime. Ali na sala conversei com algo celeste, dizendo que não sou digno, será que é um teste? O anjo tocou minha boca como a brasa viva e disse, o Senhor te envie, cure as feridas. E não importa se rio e tem perseguição, sou mensageiro de Deus, essa é minha missão. Eu tô aqui na missão, levando a Deus pros irmãos. Poucos momentos e o anjo desapareceu. Eu comecei a compreender qual eram os planos de Deus. Fui separado nesse mundo pra ser um cristão. O anjo protetor voltou, me deu esta missão. Pois antes eu falava dele, nem imaginava. Sem crente, eu nem me ligo, isso é uma piada. Completamente dominado pela ignorância. As influências do passado não me deu nenhuma herança. Hoje eu falo de Cristo e muitos não entendem. Preferem me criticar e não se arrependem. Como dizia o mestre, são tipos de víbora. Eu tô aqui na missão de anunciar promessa. Porta-voz, realidade crua e sem massagem. Tô na missão, Deus me deu esta linha mensagem. São 7 horas da manhã, o sol apareceu. Mais uma noite eu não dormi, preocupação de Deus. Mas creio essa madrugada que foi diferente. Aqui nasceu esse som, estilo rap dos crentes. Quando seus ouvidos vi, bem tira a conclusão. Anunciado por anjo, me deu esta missão. Tô aqui na missão, levando a Deus pros irmãos. Eu tô aqui na missão, levando a Deus pros irmãos.